que tem uma coisa que tem a ver também, que é uma outra perspectiva dessas práticas, que é a gente às vezes quer treinar a respiração. Quer treinar a respiração com nenhuma flexibilidade ou nenhuma receptividade muscular. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Nessas práticas, para você ouvir a respiração, que ela é muito maior do que você, é melhor você parar e soltar. Porque por si só, o organismo ele vai tentar se equilibrar com o céu e a terra. É uma questão de sobrevivência, ele não vai se opor a isso. O que a gente faz é que a gente, dentro do nosso estado de percepção, a gente começa a impor para o movimento respiratório que ele faça, sei lá, inspire não sei quanto, segure não sei quanto e solte não sei quanto, antes de conhecer qual é a conexão real que ele tem com o espaço. Então, o que essa prática te fala primeiro é soltar. Se você tem um quadríceps que está completamente denso e você consegue perceber mais o seu quadríceps ou o seu ombro do que o seu movimento do diafragma, você não pode falar nada para o seu movimento do diafragma. É É, tipo às assim, vezes seu você não corpo está tá dizendo, autorizado eu não a vou deixar nada sair nada daqui, sair tipo a daqui. estrutura externa, Sim. que acho que é mais a minha experiência, do tipo, não adianta eu ter uma diretriz de fora, uma instrução de inspira ou faz isso ou aquilo, se não vou deixar isso acontecer, entendeu? E acho que Exatamente por isso é isso. tão interessante, assim. Exatamente isso. É quase como se você não tivesse autorizado a respirar. Você tem que soltar. Então tem uma relação que eu fico falando nas aulas, que parece uma viagem, mas que é o quadríceps, essas musculaturas densas que a gente confia muito, que assim, você é eu sou quase um quadríceps só, né? Ou quase um glúteo, eu sou quase um trapézio, eu confio muito nessa estrutura. E aí eu desconfio das outras. Por exemplo, não confio nos meus pés, porque eu não consigo. Se eu não consigo descer os ombros, é que eu não confio nos meus pés. Eu prefiro me segurar por aqui mesmo. Então tem uma série de acordos que você tem que ir desfazendo e refazendo esses acordos para aí a musculatura ceder e você perceber que esse movimento do diafragma ele é tão absurdo, tão grande. Dá para você perceber ele muito. Só que ele tá brigando com outros movimentos que estão rígidos e que você não tá conseguindo perceber. Aí tem uma metáfora que é uma brincadeira, na verdade, que é assim, é como se o diafragma fosse um pássaro aqui da Mata Atlântica e o quadríceps uma britadeira. Não é que o pássaro não canta alto, aqui das 5 horas da manhã você parece que eles vão te arrancar da cama e te jogar lá no mar. De tão alto que é. Só que se tiver uma britadeira, não dá para competir. Entendeu? Então é como silenciar essas musculaturas que a gente confia muito e dar a percepção para outras partes. Porque o diafragma ele faz um movimento muito grande que massageia todos os órgãos e vísceras, abre espaço na vértebra, e não é possível que a gente não sinta isso. A gente não sente porque a gente está envolvido com outras questões do corpo. Então, ao invés de ficar segura, respira, inspira, primeiro volta para o pé, apoia o pé no chão. Se seu pé não estiver conectado com o chão, seu diafragma não vai baixar, ele não vai descer. Porque é uma segurança do corpo, o corpo não quer cair, ele não quer. Ele entende que não é para respirar assim, ele entende que você tem que respirar rápido porque você tem que correr, fugir ou se defender, né? Que é essa respiração de luta e fuga do nosso cotidiano.